Alô, alô! Você que está nos ouvindo na Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet no radioaconchego.milharal.org. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Cheio de ideias e cheio de qualidade. Cheio de qualidade. Agora sim, a gente aqui no Prato Cheio. Eu sou o Ari Mateia e vou estar aqui com vocês nesse programa junto com minha amiga Leônia. Bom dia, minha gente. Estamos mais uma vez aqui no Prato Cheio, trazendo dicas nutricionais e de saúde. Para você que ainda não conhece a rádio, a gente está aqui no Serviço Integrado de Saúde. E o Serviço Integrado de Saúde, ele tem várias atividades para nossa saúde e bem-estar, oferecidas em conjunto entre a Universidade, a Prefeitura da cidade do Recife e com outros projetos voluntários, como é o caso aqui da gente na rádio. E uma das atividades que a gente tem aqui no SIS é um acompanhamento em nutrição. A gente tem uma equipe de nutricionistas que faz diversas atividades aqui no SIS. E a gente está aqui hoje com uma dessas nutricionistas, que é Shirley Montenegro Silva. Bom dia, Shirley. Tudo bem? Espero todo mundo aqui para ouvir essas dicas importantes, né, e contribuir para a melhor qualidade de vida de vocês. É isso aí, a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui com Shirley sobre o trabalho que é feito aqui no SIS. Shirley, para a gente começar, fala um pouquinho sobre ti. Qual a tua formação? Há quanto tempo que tu trabalha como nutricionista? Eu sou formada, graduada pela Federal, já há uns 25 anos de profissão. Na minha trajetória, sempre em saúde pública, né? Tenho pós-graduação em nutrição clínica e alimentação viva pela Grupo Terapia, pela Fiocruz. Também tenho curso de aurículo, né, pela universidade, e faço também alimentação, né, oficinas de alimentação. Né, esse despertar, né, para alimentação, né, foi a partir da merenda escolar, quando eu trabalhei, né, na prefeitura, 9 anos pela merenda, e aí a gente sempre trabalhava com crianças e fazia, né, essas oficinas também. Né? E aí depois foi terceirizada a merenda, passou a ser transportada e nós saímos, né, fomos desligada dessa função da prefeitura. E aí eu vim para o NAP, né, me chamaram para fazer parte da equipe do NAP, que é o Núcleo de Apoio a Práticas Integrativas, em 2010. Então quer dizer que você já tem bastante tempo de estrada, né, Shirley? Muito bastante tempo. Sou nova, não. Mas assim, já tem. Já tenho experiência, né, nessa área. E quando me falaram que, né, eu ia fazer parte desse grupo, né, que é o NAP, que é o NASF diferenciado, participar das práticas integrativas, eu fiquei muito feliz pelo convite. E trabalhar com a comunidade sempre foi o meu foco, né, no meu trabalho. E aí a gente faz aqui no SIS. Sim, primeiro eu entrei no Guilherme Abar, né, que fica na Encruzilhada, ali no Marechal Deodoro, na unidade de saúde também de práticas integrativas. Sei. Então assim, para quem não conhece muito bem o SIS, a gente tá falando em prática integrativa, NASF, NAP. Uhum. Aí o que são essas coisas? Prática integrativa, NASF, NAP, o que é isso? As práticas integrativas, ela criou o NAP como se fosse um braço para o território, porque a gente só tinha profissionais fixos no Guilherme Abar. E a gente queria que a comunidade também tivesse o privilégio de ter essas práticas integrativas. Então foi criado o NAP para abraçar essa causa no território. Foi quando nós entramos em 2010, e junto com o NASF, que o NASF seria o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, porque eles ficariam fixos nas unidades de saúde da família e nós vamos trabalhar no território com as práticas integrativas. Estou entendendo. Então a gente está falando de serviços que são oferecidos através do SUS, né? SUS, que dão suporte à saúde da família. Além do posto de saúde, você tem outros suportes. Exatamente. É até bom a gente estar falando isso porque a gente está num momento muito crítico, né, em relação ao SUS. A gente está sempre defendendo e... Isso. E é legal que as pessoas conheçam esse SUS que dá certo também, esse SIS aqui, que aos trancos e barrancos a gente, né, vocês profissionais aqui conseguem fazer isso aqui acontecer. Isso. E aí, quer dizer então que o SUS ele tem essas ferramentas, né, de um núcleo de profissionais, além daqueles profissionais que tem no posto de saúde, né? É o quê? Fisioterapeuta, nutricionista. Nutricionista, educador físico, médico. Certo, tudo isso no NASF. Aí a gente tem aqui no SIS uma política diferenciada que é o NASF voltado para práticas integrativas, não é isso? Que seria o NAP o nome. E essas práticas integrativas é o quê? São práticas, né, que eles trazem o bem-estar físico, mental, né? Eles buscam essa força, autonomia, né, do indivíduo para que ele possa desenvolver, se prevenir, né, desses estresses, dessas doenças e melhorar a qualidade de vida. Então as práticas, ela é aliada a isso. Então é você acreditar que sua mente, seu corpo, ele consegue superar, né, esses traumas, esses dia a dia nosso, através dessas práticas integrativas. Tô entendendo. Então assim, a gente quando fala práticas integrativas, né, Léo, a gente usa logo como exemplo yoga, tai chi chuan, biodan, essas coisas são mais em grupo. E vocês estão aqui no SIS com alimentação. O que é que alimentação e práticas integrativas fazem juntas aqui no SIS? Ai, faz cada coisa linda. Ah. Ai, suspeita, né? Mas é assim, é em busca do todo, né? É você tratar do corpo, da mente e da alimentação, buscando nisso, né, um equilíbrio tanto físico, certo, né, como na alimentação. Isso é importante, porque às vezes a pessoa, né, está num processo de, né, crise, de estresse, de compulsão, e você não consegue ter escolhas saudáveis na sua alimentação, porque as consequências desse, né, traumas. E aí você buscando as práticas integrativas, essa, né, o tai chi, a meditação, o reiki, né, tanto a yoga, você vai trazer esse centro, você vai se centralizar, você vai se equilibrar para poder você participar do grupo, fazer uma escolha saudável na alimentação e ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Tô entendendo. E quer trazer alguma coisa, Léo? Quais são as atividades que vocês oferecem aqui no SIS? O serviço de saúde, o SIS, a gente trabalha com alimentação integral, que seria o aproveitamento integral do alimento, né? Respeitando a cultura alimentar, respeitando a safra, né? Os hábitos, o valor também, o poder aquisitivo. Tudo barato, sem ter um custo adicional. E você aproveitar os alimentos na sua forma integral, que seria na quarta-feira, o dia todo. Manhã, certo, a partir das 9 horas, a gente tem. E à tarde, a partir das 14. Então, são receitas iguais, tanto manhã e tarde. Porque tem grupo que não pode vir à tarde, vem pela manhã. Quem não pode vir pela manhã, vem à tarde. E aí, o que é que precisa para participar desses grupos? Precisa só vir no SIS, se inscrever e a gente cotizar. Fazer, cada um traz um ingrediente e a gente faz aquela receita maravilhosa e de qualidade. Certo, então na quarta-feira, você que está nos ouvindo, que tem vontade de diversificar a sua alimentação, aprender mais sobre como se alimentar bem, né, Shirley? Quarta-feira aqui no SIS, às 9 da manhã e às 14 horas, às 2 da tarde, né? E na quinta, certo, temos a alimentação viva, né? Então a alimentação viva a gente trabalha com sementes, brotos, são alimentos crus. Também são receitas novas, suco verde, leite das sementes, são várias receitas maravilhosas, né? Tanto pela manhã, às 9 horas, como pela tarde, também na quinta, às 14 horas. que são receitas iguais, só que a gente está fazendo os dois horários por melhor facilitar para o usuário, né? Ah, entendi. Para a pessoa que não pode vir de manhã, vem à tarde, para ter duas opções, né? Entendi. Duas opções. E além desse, aí vocês são trabalhos em grupo, né? Trabalho em grupo e a gente também tem atendimento individual, né? Que a gente atende aqui, eu, Érica, somos duas nutricionistas aqui, Érica Menezes, isso aí. E a gente faz o atendimento também individual aos usuários também. Tô entendendo. Quem tem interesse nesse atendimento individual? Como vem pode no fazer? Acolhimento para agendar, traz o cartão do SUS, que é importante, né? Certo. Você sabe que o cartão do SUS é um cartão universal, a gente precisa ter, né, para poder registrar os atendimentos. Traz o cartão do SUS e a identidade. O acolhimento funciona de segunda a sexta, certo, de 8h30 às 10h30 e 5 fichas por dia. Tá? Certo. Então, é bom ordem de chegada, né? Ordem de chegada. Chegar cedo para ser acolhido. E daí também no acolhimento você de repente pode estar precisando de outras, né, terapias, e a gente caminha para mais terapias para melhorar essa qualidade de vida. Então aí o acolhimento inicia às 8, a pessoa chega às 7 e já consegue garantir a ficha, né? Isso. Ok, Shirley, a gente está conversando aqui hoje com Shirley Montenegro, ela é nutricionista aqui no SIS, e a gente fez esse primeiro bloco falando um pouco sobre o que é que acontece de atividade com alimentação aqui no SIS. Então, se você tem interesse, tem atendimento individual com nutricionista e tem, sobretudo, nas quartas e quintas, manhã e tarde, oficinas sobre alimentação. A gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco vai conversar um pouco mais com o Shirley sobre essas oficinas, como é que funciona e qual o objetivo delas, com onde se quer chegar com isso. Se você tem interesse em melhorar sua qualidade de vida, é legal acompanhar a gente nesse segundo bloco, que a gente vai trazer um pouco da relação entre nossa alimentação e nossa vida como um todo. Você está ouvindo a Rádio Aconchego no 88.1 FM, esse é o programa Prato Cheio. Agora a Lulu Santos, Assim Caminha a Humanidade. Fechar o que feriu por dentro, natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ainda leva uma cara pra gente poder dar risada. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Ainda leva uma cara pra gente poder dar risada. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Não vou dizer que foi ruim, tampouco foi assim assim. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Não te quero mais, não mais, yeah. Não vou as abelhas vão de flor em flor, procurando pólen para fazer seu mel. Em cada flor, uma troca. Leva um pouco da flor e deixa um pouco de si. Prato cheio. Fazendo com as abelhas. Nosso trabalho é aprender com vocês. Vem aprender com a gente. Rádio Aconchego, estamos de volta aqui com o programa Prato Cheio. Nessa terça-feira são 10 horas e 11 minutos da manhã. Programa Prato Cheio, um programa sobre educação alimentar e nutricional, toda terça-feira de manhã. Hoje a gente está entrevistando Shirley, aqui nutricionista do Serviço Integrado de Saúde. Antes de a gente continuar nosso bate-papo, Léo tem algumas coisas para trazer, né, Léo, para divulgar aqui com o pessoal. Tem algumas atividades interessantes ainda sobre alimentação que acontece aqui no CISE e sobre essa educação ambiental que acontece aqui no CISE. Uma é a feira de orgânico que acontece toda quinta-feira pela manhã, de 7 da manhã até 11h30 da manhã. Toda quinta-feira acontece aqui no CISE, essa feira de orgânico. E tem também a prática de puericultura e tem um curso que a professora Evani faz sobre plantas, sobre o uso de plantas medicinais, fitoterapia, que acontece toda terça-feira à tarde e está aberta a inscrição, está sempre acontecendo toda terça-feira, a partir de 2 horas da tarde. E as inscrições estão abertas para quem se interessar. E é uma prática que a gente está colocando no uso cotidiano aqui do CIS para as pessoas se interarem mais sobre o uso das plantas e como o Shirley falou, das plantas nas safras, né? Na a cultura da época, para as pessoas começarem a perceber essa cultura e utilizar no seu dia a dia, para começar a perceber os frutos e os benefícios que esse tipo de alimentação traz para a vida da gente, para a qualidade de vida da gente. Ô Léo, então, revisando, a gente tem quinta de manhã, a feirinha de orgânico, né? É, toda quinta-feira pela manhã, a feira de orgânico, que acontece aqui no pátio da calçada do CIS. E toda terça-feira, à tarde, acontece o curso de fitoterapia com o professor Evani. E essa atividade que eles fazem, que a gente tem uma horta aqui no CIS também, né? Que é Evani, tá, né? Trabalho com permacultura. É aberto para... Que é toda terça de manhã, né? É isso? Toda terça de manhã. O trabalho da permacultura, né, com Evani e Javas, é um trabalho maravilhoso, porque a gente está usando o espaço para cultivar, fazer o cultivo orgânico dos alimentos, tanto dos alimentos como dos fitoteratos, para a gente usar e saber identificar aquela planta, para que serve identificar, porque a prática é importante, né, para que você reconheça, né, a folha e fazer o seu chá, para que serve o uso, como é, né, porque todo chá a gente sabe que tem um tempo determinado de uso, sim, né? Sim, sim. Então isso é importante a gente saber, tanto como você conhecer isso, se inteirar, né, e fazer esse curso completamente grátis, né, você só é vir na terça-feira, se inscrever e você fazer a oficina, também tem uma oficina no final, ensinando, né, como fazer shampoos, né, chás, que ótimo. Isso do curso, né, da sabonetes, terça-tarde, né? É muito certo. Legal, vale a pena vir e... Então, gente, são atividades que tem aqui no CIS, a gente falou no primeiro bloco da quarta e quinto dia todo, atividade de oficina e alimentação, e tem esses outros cursos, oficinas que você pode participar também, terça-tarde aqui com o Evani, uso de plantas medicinais. Terça pela manhã eles estão sempre aqui ajeitando a horta também, então se tiver um tempinho, quiser, é um horário bom para você chegar, ver o que é o CIS, para quem não conhece, para quem já conhece, quer se aproximar mais também. Vamos continuar conversando, né, com nossa convidada de hoje, está sendo um bate-papo muito legal, Shirley, que trabalha aqui no CIS como nutricionista. Como surgiu, Shirley? A gente queria saber, para entender um pouco mais como é essa atividade com a alimentação que vocês fazem aqui no CIS. Como foi que surgiu essa ideia de vocês fazerem essas oficinas aqui no CIS? Bem, surgiu da necessidade mesmo, né, do cuidado, né? A gente viu que você trabalhar, né? Você tá fazendo um cuidado só com o corpo, né? E deixando a alimentação, não seria um cuidado integral, né? Então a gente buscando essa integralidade, juntando a prática, né, corporal, da mente e a nutrição, seria um todo, um complemento para que o indivíduo saia com essa busca da qualidade de vida e melhora na alimentação. Então é uma consciência. Então assim, você vir para o SIS não só porque está doente, não, mas porque quer melhorar, quer se cuidar, quer prevenir, quer ter uma alimentação saudável, né? Então assim, a gente buscar essa harmonia, né, no integral, no total, é importante. A gente, agora no intervalo, Shirley, estava conversando, para quem está nos ouvindo, e lógico, não está ouvindo nossa conversa no intervalo e microfone desligado, você falava sobre a importância de a gente saber se alimentar, né, de como a gente age no ato de se alimentar. Que às vezes a gente na correria termina não dando a devida importância a esse isso. Momento. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre o que você falou da questão da relação entre como a gente se alimenta e o adoecimento. É, isso é importante, Arimateia, que você falou, porque assim, às vezes, né, a gente cuida de tudo, menos da alimentação, não é? Então a gente não tem tempo para comer, a vida é uma correria, você come uma coxinha, toma um refrigerante e aí continua com esse hábito, né? E aí quando for somar, né, isso nos seus, né, na sua idade, você começa o corpo a gritar. De alguma forma, ele vai, né, sinalizar que não tá bem. Se não for na pressão, vai ser no açúcar, na diabetes, né? Vai ser alguma coisa, ou tontura, mal-estar. E aí você vai começando a ter as consequências. Então é importante que a gente consiga parar, né? Ter aquele momento, respirar, aquele momento de degustar o alimento, né? Mastigar, né? Isso é importante para uma alimentação, porque a digestão já começa na boca. Então, a gente sentir aquele alimento, mastigar bem, e daí a gente vai começando a absorver melhor, né? Escolhendo melhor, né, esse prato, como diz o prato cheio, ter qualidade, sim, né, nesse prato. Né, que esse tema é bastante, né, sugestivo, não só de comida, mas como pensamentos bons, certo, atos, certo. Tudo isso influencia. Né, porque não adianta você estar num estresse, quando você vai comer, você não escolhe, você vai estar devorando aquilo e não vai ter qualidade naquilo que você está comendo. A gente, se mexe no começo desse ano agora, a gente fez uma atividade com o pessoal de nutrição da UFPE, que é que deu origem a esse programa, né? Semana que vem eles estão aqui com a gente de novo no programa. E aí a gente conversava muito sobre essa questão do tempo, né? Que às vezes a gente, na correria, não consegue dedicar tempo para se alimentar bem, assim, né? Isso, isso. E nem para selecionar o que vai comer, né? Come o que aparecer pela frente. É verdade. Come o que é mais rápido, né? Às vezes não... Mais não... prático, é. É. E aí vem as consequências disso, né? Sim. Então, tudo a gente tem uma consequência. Então, a gente tem que parar e ver como eu tô, né? Como eu vejo minha relação com o alimento, como é que eu vejo meu alimento. Se é um simples alimento, ou é um nutriente, é uma, né, a gente vê qualidade ali. Então, isso é o despertar da alimentação. É você ter consciência do que está comendo, do que está ingerindo. Sei. Como é que a gente pode exercitar esse despertar, Shirley? Porque vindo para o SIS. Vindo para o SIS. Aqui você vai despertar para a vida. A autoestima vai lá para cima. Você vai se sentir bem. Vai cuidar de tudo. É isso aí. Mas assim, para quem está ouvindo agora, né, já quer assim, começar em casa, já está preocupado consigo, assim, importante. Agora, Leônia falou de escolher o alimento, a gente tá falando de comer, reservar um tempo para comer, reservar um tempo para falar o alimento. O que mais que a gente pode fazer para melhorar essa relação? Porque para muita gente é controlar a taxa, né? É, a gente tá falando isso, disso, não. De controlar a taxa, não, né? Não. A gente tem que fazer o momento da refeição, um momento de harmonia, né? Certo. Voltar almoçar todos juntos, né? Tomar o café da manhã, precisa fazer essas refeições, né? E isso vai trazer essa melhora, né? Tanto um exemplo que você vai dar para o seu filho, né? Você está naquela mesa, você está se alimentando, você está conversando, deixar um pouco a televisão nesse momento, né? Se concentrar naquele alimento, né? Agradecer as pessoas que plantaram, que colheram aquele alimento, que deram, né, ali o suor para estar dando um alimento de qualidade para a gente, orgânico, que é importante, né? Sim. Isso é importante, é a gente parar, né? Fazer as refeições, né? E ter esse momento, não tá pulando refeição. Ah, à noite quando eu chegar em casa eu vou almoçar, vou tomar café, almoçar e jantar, tudo ao mesmo tempo, né? E não pode. Sim, essa... né? A gente tem que ter esses, realmente esses, divisão, direitinho, café da manhã, almoço, jantar, pra gente estar também tendo um aporte, né, pro nosso sistema imunológico, melhorar essas defesas do corpo também, né? Que é através desses alimentos. Né? Por isso que a gente tem que ter, né, essa paradinha. Vamos comer melhor, bastante fruta, legumes, que é importante essa absorção de vitaminas e minerais. Sim, né? Não é só... importa o que a gente bota no prato, importa também como a gente alimenta, assim, como também, né? Tá ingerindo. Às vezes a gente come muito rápido, muito. Também pode... isso não vai, pode ser um prato melhor do mundo. Mais qualidade com fruta e verdura, com legume, mas se você não estiver mastigando, se você não tiver para um pouquinho para comer, você não vai estar absorvendo, não vai estar fazendo bem aquele alimento. Então precisa, a gente precisa fazer com que o nosso intestino funcione melhor, né? Mas para isso, para esse intestino funcionar, a gente precisa ter essa mastigação melhor, parar um pouquinho e ter essa melhor absorção desses alimentos. Certo, Sheila, a gente tem insistido aqui no programa, nesse começo do programa, sempre nessa tecla de a gente conseguir separar um tempo para se alimentar mesmo, né? Que é muito difícil, assim. E aí a gente não tá dizendo aqui que é fácil, não, que é difícil, não. Mas que, por exemplo, muita gente consegue na correria separar um tempo para fazer atividade física, por exemplo. Isso. Então você precisa desse tempo. Mesmo jeito que você precisa de tempo para estudar, né? Você precisa de tempo para fazer atividade física, você precisa de tempo para se alimentar também, né? Isso, vamos fazer uma marmitinha. Eu sei que a gente trabalha o dia todinho, né? Sim. Vamos fazer uma marmitinha, levar uns legumezinhos, um arrozinho integral. Começar a ver melhor, cuidar melhor de você, do seu corpo, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro para comer fora, a gente não tá, né? Sim, sim. E nesse momento não que a gente tem, deve estar vivendo, né? Outra coisa, muita gente, né, não tem tempo suficiente, o horário é muito corrido, as empresas dão pouco tempo para se alimentar, sim, né? Então não tem tempo de sair correndo, aí come uma coxinha o que tiver na frente. Enquanto você leva uma fruta, né, levar uma saladinha, é melhor do que tá comendo, né, essas coisas assim, fritura, né, essas coisas que a gente sabe que não vai aguentar o corpo muito tempo. Sim, né, sim. Tipo de alimento. E cada um tem que conseguir se organizar com o que tem, né? É. Com o tempo que você tem. Aí você pensar o tempo que você tem, como você pode melhorar esse tempo, né? Isso. Pra poder aproveitar melhor. É isso aí, gente. A gente tá chegando ao final do nosso programa, Shirley. Agradecendo aqui a presença de Shirley. Obrigada também. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando com vocês. Pra gente foi ótimo. Venho para o CIS. Aqui a gente vai receber de braços abertos. Vai ser bem acolhido. Então, pra gente reforçar, o CIS é o Serviço Integrado de Saúde. Ele fica aqui no Engenho do Meio, no antigo Centro de Treinamento da SUDENE. É na rua Lindolfo Collor, que é a continuação daquela rua dos bancos que você segue em frente e ela vira a Rua da Lama. E aqui no finzinho do Engenho do Meio. Então você pode chegar ao acolhimento segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas, são 5 fichas por dia. É interessante chegar umas 7 da manhã, que você garante sua ficha. Mas para algumas atividades você não precisa passar pelo acolhimento, você pode ir direto para a atividade. Aí Shirley divulgou aqui que a gente tem a oficina na quarta-feira de manhã e à tarde de alimentação integral, né, Shirley? É. E tem a Alimentação Viva na quinta-feira, né? Certo, e aí a gente também tem várias outras atividades aqui no CIS. Quinta-feira de manhã tem feirinha de orgânico aqui. Aqui no entorno da gente tem outras feirinhas também, né? Pra para quem conhece, lembrar que é importante a gente frequentar essas feiras. Para quem não conhece também, conhecer. Na quarta-feira de manhã a gente tem ali no canal do Cavuco, uma feira. Orgânico também, né? Feira de orgânico. Quinta-feira de manhã tem aqui no SIS. Parece que na exposição de animais tem uma também, né? É, que eu acho que é na sexta de manhã. Sexta-feira. Na exposição de animais. Então tem a opção de quarta, sexta, tem a opção relativamente próxima, né? E aqui para quem consegue chegar bem também na universidade, tem na quarta-feira também, ali no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Na sexta-feira tem na Fiocruz. Aí a gente, para ir buscando, né, dentro das nossas possibilidades, claro, né, cada um tem suas limitações de tempo, se alimentar melhor e conhecer aqui o SIS. Sexta-feira a gente tem esse evento de abertura de primavera também, vai estar lá na nossa página. E é isso. Agradeço mais uma vez a Shirley. Eu queria falar que faça do alimento seu remédio, né? Então a gente pensar nisso é importante, né? Que a gente está alimentando bem, a gente está evitando muita coisa, né? Está trazendo bem-estar físico, né? E mental, uma saúde, que é importante. Né? Léo, nessas últimas palavrinhas. Bom, nossa, esse programa foi demais hoje, falando de alimentação para quem precisa se alimentar bem. É uma boa dica, né, minha gente? Vamos preparar o nosso prato cheio de qualidade e continuar sempre assim, divulgando isso para todos da família, da redondeza, os vizinhos. Qualidade de vida sempre, principalmente no prato. É isso aí, gente. Leone Arimatea apresentando o Prato Cheio. A gente hoje entrevistou Shirley, nutricionista do SIS. Quer saber mais sobre o programa, sobre a rádio? Visita lá, radioaconchego.milharal.org. É nossa página na internet. E terça-feira que vem tem mais aqui no Prato Cheio. Terça-feira pela manhã. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Cheio de ideias e cheio de qualidade. Cheio de qualidade.